Não, não, tudo errado, mano. Tem uma par de cara que fala, fala. Ih, mano, e falador, você tá ligado que é mato, né, mano? Tem uma pá, oba, oba, iê, iê, iê. Mano, isso aqui é playground. Ninguém tá brincando aqui, mano. Quem tá brincando aqui? Ninguém tá brincando aqui. Não, não, não. Ninguém tá brincando aqui, quem tá brincando aqui? Ninguém tá brincando aqui. Eu não brinco no jogo, não corro do jogo. Sou sério no jogo, jogando do jogo. Não brinco no jogo, não tem louco. Penso no povo, rimo pelo povo. Eu amo meu povo, de novo. Rimando no jogo pro povo, de novo. Meu verso não falha, meu Deus não é canalha. Quem não junta espalha, eu colo na área. E quem não gosta, aposta migalha. Parte do meu show, manda ideia certa. Meus chutes vão pro gol, na direção correta. Cheguei, cheguei, um, dois, três, eu tô no ato. É desse jeito que gosto, é desse jeito que faço. Estrategicamente venho com o dom do relato. Eu jogo duro pra buscar o resultado. Preto verdadeiro e chato, fique ligado. Família sete taças, professor Pablo. Contrabandidagem, sacanagem baseado. Povo sofredor, trabalhador, esse é meu lado. Eu faço freestyle, seu colo nos baile. Mas tem um detalhe pra mim, pra mim, pra mim. O conteúdo é o que não é essencial pro povo que vive aqui. Professor Pablo Lito, sim, ninguém tá brincando aqui. Um, dois, sete taças, um, dois, teste, teste, um, dois. A família, um, dois, prevalece, um, dois. Professor Pablo, um, dois, Lito, sim. Quem tá brincando aqui? Ninguém tá brincando aqui. Um, dois, sete taças, um, dois, teste, teste, um, dois. A família, um, dois, prevalece, um, dois. Professor Pablo, um, dois, Lito, sim. Quem tá brincando aqui? Ninguém tá brincando aqui. O povo está distante da tela e da novela. Próximo da cela e confinado na favela. Sequela, moda de espera, viver aqui é uma guerra. Educação, alimentação, informação, quem dera. Eu rimo pro revolucionário aquele sem terra. Eu rimo para a vítima daqueles becos e vielas. Povo humilde, eu te defendo assim como uma fera. Será que é por isso que estou fora da panela? É mais sério do que pensa, vale mais do que ibope. A vida não é playground, no gueto pro povo pobre. Um, dois, guerreiros, aqui linha de frente. Todo poder ao povo, revolução pra gente. Meu rap é sério porque sério é o critério da vida. Pra vida do meu rap é que Deus me deu minha vida. A vida é séria e o meu rap imita a vida. Meu rap é sério, sério, porque a vida não brinca. Um, dois, sete taças, um, dois, teste, teste, um, dois, norte, sul, um, dois, leste, oeste, um, dois, professor Pablo, um, dois, Lito, si. Quem tá brincando aqui? Ninguém tá brincando aqui. Um, dois, sete taças, um, dois, teste, teste, um, dois, norte, sul, um, dois, leste, oeste, um, dois, professor Pablo, um, dois, Lito, si. Quem tá brincando aqui? Ninguém tá brincando aqui. Eu faço o possível pra subir de nível de forma plausível. Mostrar que é possível vencer, crer e fazer o impossível. Até que chato é quando o sapato aperta. Aí que o diabo se aproveita dos boca aberta. Que quando estão no sufoco agem como os fariseus. Esquecem o álcool, a maconha e aí se lembram de Deus. Não vou jogar confetes no que acho que é ruim. Não sou dono da verdade, mas das minhas rimas sim. Deus seja louvado, pois aqui só tem guerreiro. Só tem guerreiro, sete taças. Leva a piada que essa fé já é correr, chegar primeiro. O sangue bom, a nossa ideia é pra um, dois, sete taças, um, dois, teste, teste, um, dois, a família, um, dois, prevalece, um, dois, professor Pablo, um, dois, Lito, si. Quem tá brincando aqui? Ninguém tá brincando aqui. Um, dois, sete taças, um, dois, teste, teste, um, dois, a família, um, dois, prevalece, um, dois, professor Pablo, um, dois, Lito, si. Quem tá brincando aqui? Ninguém tá brincando aqui. Quem tá brincando aqui? Ninguém tá brincando aqui não, mano.